É certo pelo certo, malandro no proceder. Na lei da favela é assim que tem que ser. O errado é cobrado, nego, sem ter estia. Desacreditou, quebrou as regras da periferia. Não tô tirando ninguém, não tô afrontando ninguém. Só tô mandando uma ideia que é pro seu próprio bem. Não quero ver seu final, tipo de um filme triste. Mas quero ver o seu bem, rapaz, acredite. Não seja só mais um malandro da quebrada, que no outro dia é encontrado com a cara na vala. Tenha atitude pra mudar, seja mais esperto. FRB e 3, um só, certo pelo certo. Certo pelo certo. Reconheço a falta, é o certo pelo certo. Vale o que quicar, é o certo pelo certo. E por onde for, o certo nunca admitiu errar. Venha por acá, é o certo pelo certo. Reconheço a falta, é o certo pelo certo. Vale o que quicar, é o certo pelo certo. E por onde for, o certo nunca admitiu errar. Pelo certo, alguns errados consideram certo. Por ser esperto no complexo que exige nexo, onde vi. Vários loucos se dá bem aqui. Por um corre a mais, pelo certo também consegui. Hoje sorri, mas fui errado pelo certo sim. Atribulado no asfalto, eu senti o gás subir. Se vem pra mim, pelo certo eu sei que é pra mim. Depositado no meu bolso só o que exigi. Errado não me vejo, perfeito muito menos. Certo é meu segredo que conversa com silêncio. E joga ao vento que pra mim não se diz polêmico. Os bico quer saber se na missão eu deixei erro. Errei só pelo certo, corri só com os espertos. Meu castelo é uma prova desse filme inédito. E como sempre a rua escura vem te ensinar, que por onde foi o certo nunca admitiu errar. Venha por acá, é o certo pelo certo. Reconheço a falta, é o certo pelo certo. Vale o que quicar, é o certo pelo certo. E por onde for o certo nunca admitiu errar. Venha por acá, é o certo pelo certo. Reconheço a falta, é o certo pelo certo. Vale o que quicar, é o certo pelo certo. E por onde for, o certo nunca admitiu errar. Certo pelo certo, pura calma, ouça a voz. Quem é de favela tá ligeiro e sustenta. Segura os beótio, de cabeça erguida. Se esquiva do errado e tá ligeiro nas fitas. É nós, truta, que sobrevive nas vielas. Conduzido por Jesus, aquele que tirou das trevas. Da mira da quadrada, que rasga sem ter dó. Dos bico fardado que vem traz o terror. Meditei nas escrituras, aprendi matar gigante. Bater de frente com perigo, sem temer o inimigo. Sem crocodilagem, stop pros comédia. Quantas vezes eu vencei, pensei e fui além. Será que é pelo certo? Apologia, droga. Melhor no sinal, financiando o corpo. É complicado viver nessa guerra, batendo de frente com apologia. Em plena luz do dia, nas telas do Brasil. É o certo pelo certo, quem errou vai ser cobrado. FRB e aliados do entorno. Vou na pura calma, desculpa o transtorno. Desculpa o transtorno. Vai na pura calma, é o certo pelo certo. Reconheço a falta, é o certo pelo certo. Vale o que quicar, é o certo pelo certo. E por onde for, o certo nunca admitiu errar.